Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. E vamos lá, é quarta-feira. É o Central do Sertanejo que já tá de volta na sua rádio preferida. Onde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tô chegando. É quarta-feira, é meiozinho de semana, 11 de dezembro do ano de 2013. Aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, tá curtindo a gente, tá na melhor da cidade, tá na sintonia do sucesso, tá bom demais, hein? Excelente quarta-feira pra você. Já vou chegando, trazendo informações, trazendo notícias pra vocês, sintonizadinhos aqui na sua rádio preferida. Olha, muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e espero que você goste pra caramba do programa de hoje, porque o programa tá especial. Quarta-feira, show de bola, aqui na sua emissora favorita. É o Central do Sertanejo, trazendo pra você muita música sertaneja de qualidade. Vou começar falando aí do Léo Magalhães. Com convidados de peso, Léo Magalhães grava seu quarto DVD em Goiânia. Olha, vai tremer, hein? Em comemoração aos 10 anos de carreira, o cantor Léo Magalhães gravou o quarto DVD de sua carreira. O local escolhido para a gravação foi o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Convidados mais especiais estiveram presentes para abrilhantar ainda mais essa produção. Entre eles, Leonardo, Eduardo Costa, Xande, Gabriel Gava, Lucas Luco, Rogério e a dupla Bruno e Marrone, que não pode faltar de jeito nenhum, né? A apresentação do espetáculo ficou por conta de Cuiabano Lima e a produção musical de João Gustavo. Com um talento especial e tantos convidados de peso, o DVD de Léo Magalhães promete ser uma boa surpresa para 2014. Show de bola! Começando super bem o nosso Central do Sertanejo dessa quarta-feira, 11 de dezembro, com Léo Magalhães. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Simplesmente me falou, foi bom demais. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão. Por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Alô, alô, alô, não vai doer não. Alô, alô, diz um alô, coração. Me falou, foi bom. Inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais. Chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão. Por que não quer

só comprou flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. É que eu gosto mesmo, é de amor com sal. Eu gosto daquele cafajé, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto é desse animal. Por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. Abominação total. Aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto desse animal. Por ele sou capaz de crime passional e de outras loucuras fora do normal. A motivação total. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. Chega, faz e acontece. Eu gosto animal, por ele sou capaz de um crime passional e de outras loucuras fora do normal. A mobilização total. Thiago marcando presença com o novo sucesso Cafajeste aqui no Central do Sertanejo. Passou por aqui também João Neto e Frederico, Clichê, Bruninho e Davi, Se Namorar Fosse Bom, Cristiano Araújo, Escondidinho. Fechando nossa segunda sequência, nosso segundo bloco, tô indo pro intervalo comercial, rapidinho tô de volta, trazendo a terceira parte do programa Central do Sertanejo, dessa quarta-feira, dia 11 de dezembro. Eu conto com a sua audiência, hein? Olha, o terceiro bloco tá demais, vou trazer aí informações falando aí do programa Domingão do Faustão, que vai estar repleto de cantores sertanejos em janeiro, hein? Se liga aí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Tá na Rádio do Sucesso, tá no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Mente Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Samba, pagode. Zeca, tu tá morando onde? Eu não sei onde é que é. Zeca, tu tá morando onde? E axé. De segunda a sexta, das 15 às 16 horas, com Beto Neves na Antena Best. Nada mal. Há quem diga a palavra amor num papel. Há quem a escreva nos lábios. Há quem a cante com tinta. E quem a pinte em música. De todas as formas, é sempre Moment in Love. Moment in Love, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã e até às 9h30, na Antena Best. Expert em Dance Music? Sentes que já nada te surpreende? Então escuta. Mix, mixagens do DJ Marcelo Domingues e outras sonoridades todas as quintas-feiras às 7 da manhã na Antena Best. DJ Marcelo Domingues. O fim de semana é tempo de viajar, de descobrir ou simplesmente de reviver. Manhãs a Leste é um espaço com música dos países do leste europeu para conhecer as suas gentes, costumes e tradições. Embarque nesta surpreendente viagem pela música. Manhãs a Leste, domingos, entre as 10 e as 10h30, Antena Best.

vamos fazer o que você quiser. Voa, voa. Serei eu que um dia então vou te fazer delirar de paixão. Esse prazer somos eu e você. Vamos voar, voar. Num colorido pintado de céu, num bom livro entre nuvens de mel, no paraíso só eu e você. Vamos voar, voar. Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou. Voa comigo, vem, seremos dois pombinhos de amor. Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou. Voa comigo, vem, seremos dois pombinhos de amor. Grande sucesso da cantora Paula Fernandes, marcando presença aqui no Central do Sertanejo na sua quarta-feira, 11 de dezembro. Essa música é demais, né? Voa! Passou também Michel Teló, Amiga da Minha Irmã, e a nova do Alex Ferrari, Peguete. Eu tô indo pro intervalo comercial mais uma vez, né? O que é bom dura pouco demais. Vem aí a nossa quarta sequência, quarta e última sequência dessa quarta-feira, dia 11 de dezembro. Eu conto com a sua audiência, porque tem muita música boa na sequência. E tem também o Luan Santana desmentindo mais uma vez, dizendo que não é namorado da musa do Brasileirão. Você vai ficar sabendo disso aqui, né? E esse assunto também é um assunto muito polêmico. Tá em todas as redes sociais, em todas as mídias, tá todo mundo divulgando. Daqui a pouquinho no Central do Sertanejo você vai ficar sabendo, tá bom? Luan Santana desmente caso com musa do Brasileirão mais uma vez. Olha, em intervalo, eu conto com você na próxima sequência. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Quarta e última sequência do Central do Sertanejo. Na sua quarta-feira, dia 11 de dezembro. Já abrindo aí com o sucesso de Hugo Pena e Gabriel. Mala pronta. Excelente quarta-feira pra você. Você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado e acabou o mistério. Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua, hoje eu dividi, a minha vida é sua. Não dá mais, não valeu. Dessa vez você me perdeu. Deixa a mala pronta, arruma sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar, sabendo que eu tenho razão, porque é que eu vou chorar. Deixa a mala pronta e as mãozinhas assim pra ficar bonito. Não dá mais, não valeu. Dessa vez você me perdeu. Deixa a mala pronta, arruma sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar, sabendo que eu tenho razão, porque é que eu vou chorar. Deixa a mala pronta, arruma sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar, sabendo